Aqui é o Ultra Marcos e bem-vindo a mais um episódio do Papo de Mesa. Hoje a gente vai falar de pintura, mas é o podcast voltado a jogos de miniaturas, board games e afins. E papo furado. É isso aí. Hoje a gente tem a casa cheia, tem um monte de convidado novo. É o terceiro episódio, como eu já tinha falado antes. E vamos lá, vamos às apresentações aí. Vamos fazer a chamada. Quem que a gente tem na casa aí hoje? Então, tem eu, Estevão. Eu, Montanha. Eu, Stream. E eu, Silvio. O episódio de hoje a gente vai falar sobre pintura. A gente chamou de pintura 101, ou o básico de pintura. E o pessoal que tá aqui nesse convidado hoje, de algum jeito, o veio de pintura desenvolvido. Certo, Montanha? Você só confirma, beleza? Sim, sim, sim, claro. Não, e acho importante lembrar, Marcos, antes da gente começar a conversar, que o intuito do papo de hoje é fazer um panorama bem básico e amplo sobre o hobby de pintura de miniaturas, né? Dar uma pincelada nas técnicas básicas, no que cada um vai precisar para começar no hobby, como é que você começa a pintar, pintar miniaturas e tal. E, no fim das contas, é a velha máxima aqui do Papo de Mesa, que esse é um papo informal, ninguém aqui é mestre em nada, tirando o Stream, hoje, que a gente tem um pintor profissa com a gente, que é o André. Aham. Uhum. Mas a nossa ideia é realmente dar uma pincelada sobre o assunto e dividir. Dá uma pincelada no André. Dá uma pincelada. André, obrigado. Esse episódio vai ser piada pronta o tempo inteiro. Então tá bom, vamos lá. Silvão, fala aí um pouquinho de você, qual é a tua, o que, que você faz, o que, que você deixa de fazer, quantos o que armes... que te credencia? Quantos armes você já pintou até hoje? Isso aí, o que, que te credencia pra estar aqui nesse podcast? Então, cara, eu ensinei o Marcos a pintar a primeira miniatura dele lá na Sete Dragões, cara. Olha aí. Olha aí, cara. Silvão. Headshot. É teu mestre. Silvão é mestre. Vi o cara crescer e me superar, cara. Eu posso dizer tranquilamente que eu sou padawan do Silvio, do Estevão e do Tocha, sem dúvida alguma. Falo com orgulho. Falo com orgulho. Meu padawan? É, cara. Tá, você me ensina. Pô, quem me ensinou a pintar base como ninguém, cara? Isso aí. Eu prefiro. Eu vou ser um eterno aprendiz, meu. Espero que eu possa aprender muito com o Stream e com o Montanha também, né? Pô, que bonito isso. Oi, deixa o Silvio falar. Fala aí, Silvão. Bom, então, falando hobby-wise, né? Eu comecei a pintar e a entrar em contato com as miniaturas em 91, ainda na época que só existia miniatura pirata aqui, enfim, era. Ninguém sabia quase que era o Warhammer, o pessoal achava que era miniatura de RPG. E as minhas três primeiras miniaturas foram três Elders, cara, de metal. Depois disso veio um monte de coisa. Pintei bastante arma, vendi quase tudo antes de começar a jogar. Eu não sabia nem para que servia. E sempre trabalhei ou com isso diretamente, né, com o jogo, ou com uma coisa relacionada a jogo. Eu estou trabalhando com videogame e pinto só for fun. Só pra brincar. Tô pintando, olha, cara. Pinto só for fun. Eu acho que hoje, depois de muito tempo, tô achando uma das fases mais produtivas. Tô fazendo bastante coisa, tá bem legal. Será que você vai terminar o Army, Silvio? Cara, assim, é que o Army é grande, né? Eu sempre vou comprando coisa, então... Mas eu já tô terminando o Dioc, já tô começando a pintar um segundo agora de Fantasy. Mentira, só acredito, Vena. Pois é, cara. Tem essa história aí do Firestorm Armada, que a gente tá comprando e jogando, e começando a pensar, jogar aqui em São Paulo, e ele eu tô fazendo um projetinho que é uma hora por dia no hobby. Então eu pego em uma hora, faço alguma coisa e tô documentando pra depois colocar isso no ar. Tá bem legal. Stream, e você, cara? Qual é a sua aí? Pô, primeiro eu queria agradecer o convite dos senhores. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse grupo agora. Eu sou mais novo aqui do grupo. Eu comecei no hobby faz 8 anos. Sou o baby da turma aí. Se for comparar a idade com esses montes de dinossauro aí, Eu vou deixar eles com vergonha. Não, mas o mais noob sou não. Eu ainda, o título acho é meu. Quem vai ficar com vergonha é você, André. Não, cara, pô, se eu sou moleque e consigo conversar com um adulto de igual pra igual, cara, eu fico feliz. Como diz o AJ. Quem falou que você consegue de igual pra igual? Obrigado, galera. Obrigado, adoro ver o suporte de vocês. Tô começando ainda na pintura, né? Nos últimos anos pra cá, depois que eu vim pra São Paulo, convivendo com a galera daqui, que eu faço orgulhosamente parte do Clube Paulista de War Games. Acho que minha pintura evoluiu bastante, tem o toque da galera o tempo todo, o Silvio fica dando bastante ajuda, o Tocha, todo o pessoal do clube, o Enéas, e é isso. A gente tenta mostrar no fórum, o Reload. Vamos lembrar que você é o único pintor profissional aqui hoje, né? Depois pode falar aí que você tem um estúdio de pintura, pô. Fala aí, já faz o merchandise já, porque... Aliás, abre aí a conta do stream, porque o merchandise pro stream já tá foda, hein? Na verdade, o stream tem que começar a nos pagar, né? Porque nos dois primeiros episódios se fala do Reload. Agora você vai falar do Ele não sabe ainda. Não sabe. Como vocês não falam sabe do Reload ainda. E não me avisam? Mas fala aí, André. Fala do seu pintura. Já manda teu site também, já faz o merchan todo site, pra gente. O site tá em produção ainda, mas quem quiser procurar no Facebook é Estúdio Crab Hammer. Como no ataque do Pokémon, é Crab Hammer mesmo. A proposta do Crab Hammer é pintar miniatura nível tabletop, tanto de board games quanto exércitos mesmo de wargames. Eu nunca tive uma produção tão grande na minha vida, eu tô pintando miniatura todo dia. É impressionante a quantidade de e-mail que eu tô recebendo, tem muita galera de board game mandando coisas. Já pintei Robo Rally, pintei Zombicide, tô pintando o Battles of Westeros, pintei o Fury of Dracula, Blood Bowl, enfim. A gente sabe, então a gente já sabe que pintura é contigo. Não, só vou auxiliar o rapaz. Estúdio é S-Mudo, T-U-D-I-O. Crab Hammer é C-R-A-B-H-A-M-M-E-R, tudo junto, beleza? Estúdio separado, Crab Hammer, tudo junto. E aí, se for procurar isso no Facebook, é www.facebook.com/estúdio Crab Hammer. Mas o que eu ia falar é que o André entregou a idade nessa de falar que o estúdio dele é o mesmo Pokémon, ataque do Pokémon, né? Porque eu fiquei no Brasil, né, cara? Eu falei, legal, bom pra ele. Beleza, a conversa. Então tá bom, vamos pros finalmente. Eu vou falar isso algumas vezes já, mas antes da gente entrar pro core do programa, eu queria saber o que vocês fizeram nas últimas duas semanas, hobby-wise. O Stream, pelo jeito, já falou. Agora ele trabalha... Vamos fazer o seguinte, Stream. O que você fez pra você nas últimas duas semanas? Eu pintei uma War... Eu tô terminando de pintar minha Warband de Tillians de Miraglia pra Mordheim. Pintei algumas peças pro material de campanha do clube, que são os Skavens, um Mago e algumas Ruínas. E tô pintando uma Warband de Chaos Marauders, que na verdade são Pit Fighters no jogo. Parabéns. Achievement pra você. Monte, o que você tem feito aí nas últimas duas semanas? Nada montado, nada pintado, só lido, infelizmente. O que você anda lendo? O Codex Eldar, o Yanden e tentando arrumar o Apocalipse. E a Playboy da Antônia Fontenelle, eu sei. Que? Mas a Playboy não tinha acabado. Sem spoiler. É que acabou no Rio Grande do Sul, né, cara? The boy said, my name's Johnny and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret because I'm the best as ever been. Silvão, o que você fez nas últimas duas semanas aí, cara? Pô, cara, fiz bastante coisa, por incrível que pareça, fiz bastante coisa. Eu montei Day Primer na minha Firestorm Armada. Eu comprei uma caixinha daquela Aqua, limpei, ela tava cheia de rebarba, limpei, dei um primer e tô usando uma técnica diferente no primer, que eu acho que é uma coisa bem legal. Tô tirando foto e depois até vou apresentar isso no meu canal. Como é uma peça que representa uma coisa mais orgânica, eu peguei uma tela texturizada e tô dando um primer texturizado na peça. Tá ficando bem bacana. Eu fui um dos primeiros, como eu tô pintando, cara, foi um dos primeiros casos a ter a gangue de Mordheim pintada e arrumada. Acho que foi só o AJ que tava com a gangue dele pronta antes da minha. A minha gangue... O que tá acontecendo, cara? É o final dos tempos, meu. É o final dos tempos. Cara, Silvio com o negócio pintado. A J terminou primeiro. Que isso, cara? O AJ então, só terminou como fez uma mês inteiro. Eu fiz essa, montei tô montando um segundo Warband agora, de Witch Hunter. já tá no Primer também. Tem um arme de caos pra fantasy que eu tô montando, usando peças da Cyborg, que fazia alguns heróis, algumas coisas assim, um pouco diferenciadas, que é temático pra Nurgle. E tô fazendo uma carroça do Carnival of Chaos também pra todo o sketch build pra Mordheim. Aí o stream, você não pode contar pra ninguém, que surpresa, tá? Vamos esperar que ninguém ouça esse programa também até lá. E pra finalizar, só pra fazer o meu merchan agora, eu tô organizando um site que é uma loja de miniatura, só que não é uma loja tradicional, né? Eu não tô trazendo lançamento, nem nada. Eu tô só garimpando coisas antigas, tô garimpando umas coisas que é difícil de achar aqui, blister e tal. Então eu tô com uma lista aqui com 300 itens de miniaturas da Rakan que eu comprei, tô organizando para catalogar isso e botar disponível pra galera, e mais uns 200 peças de material da Games Workshop também pra pôr à venda. Putz, vai estar no site, que é o Legal, maneiríssimo. E o site, pra quem quiser depois dar uma olhada, é o www.roleplay.com.br. Vai estar no antigo Roleplay. Eu tirei do ar o blog, tô refazendo toda a parte de conteúdo e vou usar ele como uma plataforma pra apresentar. Então tem peças, por exemplo, da Rakan tem aquelas peças grandes que foram lançados logo depois que eles fecharam. Na época que eles fecharam as portas, tem umas peças que são limitadas, que eu comprei. Vai ter aquele dragão de resina, Silvio? Aquele grandãozão, gigantão? Putz, olha que dragão, foda, cara. E vai ter, além do dragão, tem aquele... O Tarrascos, eu tenho um desse. Putz, que um outro foda, dragão. Hein? Esse eu não tenho, Silvio. Aí, ó, já pode deixar guardado pra mim. É, bastante coisa. Tem bastante surpresa também. Vai ter umas coisas legais. Legal. Então, tinta, tudo. Legal. Tava na hora de alguém trazer esse tipo de coisa pra gente aqui, que, querendo ou não, é uma deficiência do Brasil, né? Eu já venho tentando mudar esse daí, tenho falado sobre isso no blog. A gente tá meio que ignorado aí pelas grandes marcas lá fora. Ninguém investe. É uma deficiência. A gente tava até outro dia aí na mão de cara picareta, dando golpe em muita gente da comunidade. Então, que bom. Sério? Que uma pessoa que nem você, que tem um histórico na comunidade, no hobby, trabalhando pelo hobby, vai trazer esse tipo de material. Estevão, o que você fez aí nas últimas duas semanas? Bom, no nosso último episódio, eu falei que eu tava lendo, né? Tava lendo o Codex Elder, acabei não terminando de ler o Codex Elder, mas hoje, já que a gente ia falar de pintura, eu sentei a bunda e terminei de pintar uma miniatura, cara. Vai chover. Eu mais de Goblin, né? Tempo, cara. Não, o pior é que é bem do tamanho, viu, Silvio? Essa é a primeira miniatura que eu terminei de pintar esse ano, que eu comecei e terminei de pintar. É um demôniozinho pequenininho, familiar daquele jogo Hell Dourado, que tá sendo relançado agora com Kickstarter. Legal. Eu tenho umas peças dessa linha, são bonitas, né? Achei a escala bem pequena, achei bem diferente do que a gente tá acostumado, justamente por isso. Você sacaneou Night Goblin, mas é isso. O demôniozinho é praticamente do tamanho de um Night Goblin, desses novos da GW. E as figuras humanas também são bem pequenas em relação ao que a gente tá acostumado. E é isso. Marcos, o que, que nós vamos falar hoje? Deixa eu falar o que eu fiz, cara. Ah, é? Desculpe, esqueci. Fala aí o que você fez. Nessas duas últimas semanas, alguns de vocês sabem ou não, eu sou entusiasta de Malifaux. E eu montei a minha warband de Lady Justice. Você viu que vai sair isso em plástico? Eu vi, cara. Eu vi. Eu tô sabendo já. Eu vi hoje, cara, que ia sair em plástico. Parece que tá muito legal os kits. Enfim, mas eu pelo menos... Fiz um montei aqui, agora eu quero ver se pro próximo episódio pelo menos eu consigo dar o primer e começar com as cores básicas. Vamos pro que interessa, vamos falar um pouquinho de pintura 101, e eu queria começar com uma pergunta polêmica, que pode ser polêmica ou não, vamos ver como é que rola, mas pergunto pros profissionais aí, é necessário ter dons artísticos para pintar? Interrogação. Não, eu falo, não precisa. Então eu sou o Zezinho lá, eu vi aquelas pinturas bonitinhas e eu quero pintar, eu mesmo se eu nunca tendo feito nada, tenho duas mãos esquerdas, dá pra eu pintar? Consegue. Ah, sim. É assim, mas as pessoas têm que ser muito honestas com as suas habilidades. O início não vai ser como tu gostaria, mas se tu continuar tentando, melhorando a cada dia, tu vai conseguir em algo muito satisfatório. Eu falo isso porque eu sou um péssimo artista, assim, eu não tenho dom artístico nenhum. Mas depois de algumas boas miniaturas, eu consegui algum resultado satisfatório. Na mesa tá bonito. Eu sou o mesmo esquema que o Montanha. Eu comecei a pintar, eu não sei nem desenhar homem palito direito. Minha habilidade artística pra desenhar é um fiasco. Mas o começo foi meio catastrófico. Eu comecei com um arme de elfos e Senhor dos Anéis. Eu só conseguia fazer três cores, não tinha highlight, não tinha nada. Mas é aquela coisa, você começa a ler tutorial, você começa a treinar as técnicas, procurar melhorar, com o tempo você progride. Acho que é só praticar. O problema, o importante é não ter medo. Você tem que botar a cara a tapa e arriscar pintar. Acho que não pintar por preguiça, por medo, por achar que não vai conseguir, é o pior. Você tem que pelo menos tentar pra você poder falar, não, eu realmente não consigo, ou você vê que dá pra você melhorar. Aí tem uma questão de ansiedade também, né? Quando você começa a pintar, você fica ansioso. Você pega um tutorial, você pega um vídeo, que hoje na internet, no YouTube, você tem um monte de gente com tutoriais em vídeo. Você pesquisa em livros, você vê fotos, você vê os caras pintando as coisas absurdas, assim, meu, eu não consigo. E essa ansiedade, ela gera um bloqueio. Se você, aos poucos, né, for trabalhando o que você sabe, e aos poucos, e acrescentando técnicas, né, porque às vezes você vai explicar para uma pessoa como você pinta uma miniatura, né? Aí o cara já quer fazer glaze, quer fazer non-metallic metal, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Você fala, não, no começo não é assim, no começo é cor básica, técnica básica, e aí aos poucos, né, você vai aprimorando, você vai sentindo o teu ritmo, sentindo o seu estilo, né? Eu acho que todo mundo consegue pintar, né? Acho que temos aqui os exemplos todos, né? Mas eu acho que é uma coisa que exige tempo, né? Não é uma coisa que do dia para noite você acorda e fala, não, hoje virei um Michelangelo e estou mandando pau aqui no exército. Acho que não é por aí, não. Só pra o que eu ia falar é o seguinte. Não, é só porque ele falou do tutorial da internet. Cara, tu vai no YouTube e se tu olhar histórico de quem faz tutorial, tu olha as primeiras coisas que eles colocaram no ar, assim, há 1, 2, 3 anos atrás, não era legal. E o cara pintando todo dia, toda semana, o cara atinge um nível muito bom. Então, assim, não gostou do primeiro resultado, pinta de novo. Continua. Aprende, lê. Tem muito material disponível pra aprender, para melhorar. Ah, e aí, o que eu ia falar era isso. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é, o papo de hoje é voltado para iniciante, né? Mas assim, quando a gente inicia no jogo, em qualquer jogo, quando a gente vai começar a colecionar miniaturas, a gente começa a olhar na internet, começa a olhar as miniaturas que estão nas caixas. E os trabalhos de pintura normalmente usados pelas empresas para divulgar suas miniaturas são, né, na falta de palavra melhor, espetaculares. A Games Workshop, por exemplo, ela tem um time de pintores dedicados in-house, chamado Heavy Metal, ou Heavy Metal, que se dedica a pintar espetacularmente as peças que ela faz. A mesma coisa, Privateer Press, mais recentemente a Corvus Belli tá empregando aí o Antônio Giraldes, que é um cara fodaço da pintura internacional. Puts, espanhol. Legal, né? O Antônio Giraldes pinta todas as peças de Infinity, de display. Mas aí o iniciante olha essas peças, é óbvio que ele vai querer produzir resultados semelhantes, e vamos encarar os fatos. É difícil pintar desse jeito. É prática. Mas a pintura de miniaturas, ela é, como qualquer outra habilidade, algo que precisa ser exercitado. Todos esses caras fodas de pintura hoje, o próprio Antônio Giraldes, que eu tô citando, ou aqui no Brasil, a gente pode citar o Grivô, o Fabrício Feio, uma galera aí que pinta muito bem, a Cristiane Tatavito, todas essas pessoas que pintam muito bem hoje começaram pintando mal, mas eles exercitaram, eles persistiram no hobby, eles vêm pintando há bastante tempo e vão melhorando, vão aprendendo novas técnicas, Grivô, e tudo mais. Grivô, o Dedalus, for, né? Quando isso estiver no ar, eu espero que já esteja no Reload. A aula introdutória dele. Legal. De pintura. É, mas então, só pra resumir, uma coisa que eu falo sempre é, se você tá pintando as suas miniaturas pra jogar com elas, que boa parte das pessoas começa nesse hobby pensando em usar essas miniaturas pra jogar RPG ou pra jogar algum wargame, você tem que ter em mente que, mais do que buscar a perfeição, você tem que buscar o que a gente chama de qualidade tabletop, que é uma qualidade legal. A miniatura, ela não tá feia, ela não tá mal pintada, mas é uma miniatura que fica legal na mesa, enquanto você tá jogando. Se você for olhar a miniatura de perto, talvez ela não esteja perfeita, mas olhando na distância correta, que é a distância aí mais ou menos de um metro, que é a distância que você tem da mesa, né? A miniatura tá legal. Então, o iniciante tem que focar nisso, colocar as cores nos lugares certos, tentar ter uma pintura, uma qualidade tabletop, e a partir daí desenvolvendo a habilidade. É, eu costumo falar, eu já falei isso 1 milhão de vezes e vou continuar falando. Só tem um jeito de você aprender a pintar miniatura: sentar a bunda na cadeira e pintar, cara. Não tem outro jeito. Não tem atalho, não tem manha, macete. Quer dizer, tem um monte de coisa que você aprende, tem um monte de jeitinho, manha, etc, que te ajuda a melhorar a sua pintura. Mas se você não sentar a bunda na cadeira e pintar, nunca vai acontecer, certo? Sim. Beleza. É, uhum. Só fazer um momento Adepticon aqui. Eu tive a oportunidade de fazer 3 workshops com o Matt Di Pietro, que é o pintor full-time da Privateer Press. Cara, muito gente boa e nossa, a técnica do cara é fabulosa. O cara pinta bem e rápido, cara. É impressionante. Você fez essa entrada só pra jogar na nossa cara que foi pra Adepticon, que pintou com o Matt Di Pietro. Como ele já fez? E não vai falar nada? Duas vezes. Eu tava esperando. Mas eu achei que fosse falar, tipo assim, eu aprendi uma coisa diferente, aprendi a pintar assim, assado. Não, foi gratuito, só pra falar que pintou com o cara. Foi gratuito. Exatamente. Foi só pra jogar na cara do monte, na verdade. Mas já que você mencionou, Ele deu algumas técnicas, mas a técnica que eu achei mais legal que ele me passou, e eu até comentei com você já, Estevam, foi a de dois pincéis, o blending com dois pincéis. Cara, não dá pra explicar pelo podcast, mas a ideia é que você utiliza um pincel sem tinta e um pincel com a tinta que você tá usando pra poder criar um efeito mais suave de transição de cores. Mas vamos lembrar que blending já é uma técnica mega avançada e foge a nossa ideia aqui hoje. Assim, pra gente começar o papo, a gente tem aqui na nossa listinha material básico. Então, queria começar falando disso. Qual que é o material básico que alguém precisa pra começar a pintar? Silvio, o que que você acha? Cara, eu tava pensando em material, mas acho a coisa principal é você ter um lugar pra pintar, cara. Se você não tem um lugar pra pintar na sua casa, um canto, já é uma merda pra se dedicar a isso, né? Então, acho que você ter um lugar, 3 pincéis, 5 potinhos de tinta e um prato e uma miniatura já é um começo. Eu comecei assim, eu comecei com 3 pincéis, fui aprender com um cara, com um americano que ia pra Devia, né, pra jogar, e tinha alguns pincéis da Hammer. Os 3 pincéis, o primeiro que ele pegou foi começar a pintar, fez a base em pincel, porque não tinha spray, não tinha nada disso. E no segundo pincel, ele já pintou, no terceiro, ele detonou com o pincel, porque ele ia fazer dry brush. Cara, eu quase chorei quando eu vi o cara detonando meu pincel. Então, eu acho que assim, o básico é você ter o teu lugar pra ter suas coisas, pra poder se dedicar, porque você não pinta, você não pode se dedicar 10 minutos por dia, né, cara? Você sentou, você nem esquentou a cadeira, é legal você ter um tempo pra poder ter aquela imersão e curtir o que você tá fazendo e tudo mais. É lugar, um jogo de pincéis, que é pouca coisa, eu uso muito pouco pincel diferente, tenho um pincel pra, ou 2 pincéis pra cada estágio, né, pra detalhe, pra pintura básica, pra cobertura grande, e tinta e um suporte, né, pra você colocar miniatura, pintar e poder trabalhar à vontade. Esse é o material. Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa. Quando você fala que o cara precisa de um espaço pra pintar, você acha que o cara precisa de um espaço dedicado? Você acha que ele tem que ter um quartinho na casa dele? Ou não? A gente pode pintar em qualquer lugar, dá pra começar a pintar na mesa da cozinha, ou na escrivaninha do quarto. Espaço. Não. Falar de espaço dedicado é uma coisa quase que surreal, né? Difícil da gente ter. Acho que com o tempo você conquista isso na sua casa, né? Aos poucos com a esposa, com o filho e tudo mais, você vai acabar conquistando esse espaço. Mas você tem que ter. O que eu sempre tive, que sempre funcionou pra mim, é assim: eu tenho um espaço e um momento que é esse momento que eu vou me dedicar ao hobby. Então, seja na mesa da cozinha, seja... Eu comprava uma mesa de bar, aquelas de metal desmontável, né? E usava aquilo lá, montava na sala, em frente à TV, e pintava lá. Terminava, guardava, botava a mesa debaixo do sofá e guardava as coisas e tocava a vida. Mesa foi uma dessa também, Silvio. Minha primeira mesa de hobby foi uma dessas que desmontava, estilo de bar. Só que eu comprei uma de uma madeira da Tramontina. E era o que você tá falando. É um espaço que você monta e desmonta rapidão, guarda e pode pintar qualquer hora. Eu não sei como que é o ritmo e o ritual. Eu acho que todo mundo tem um ritual na hora de pintar. Eu, por gostar de pintar, eu viajo muito, né? Então, tipo, eu escolho a peça, eu escolho tinta antes de começar a pintar. Eu vou trabalhando na minha cabeça o que eu eu quero. Então, não dá pra falar assim, ah, em 10 minutos eu vou pintar a peça. Não, puta, eu levo um dia. Então, eu sento, monto, ter esse espaço que é seu, não importa onde, mas assim, pô, eu vou usar a mesa da cozinha hoje, domingo à tarde. E você monta, coloca, espalha a tua bagunça, pinta. Eu acho que isso é o importante, você ter um lugar onde você se sinta confortável para trabalhar, porque só aí você consegue esvaziar a cabeça das outras coisas e focar no que você está fazendo. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da do Silvio. Eu acho que ter um espaço dedicado, ele te ajuda a buscar melhorar mais ainda no hobby. Eu, quando mudei de apartamento, eu pensei já no meu quarto, em ter uma estante com trilho para deixar as miniaturas e o material de apoio empilhado, botei minha mesinha aqui, tem uma mesa de 1,20 por 60 centímetros, e eu largo minhas tintas o dia todo em cima delas, né? Isso antes ainda da ideia do estúdio, porque o que eu queria era me forçar todo dia a sentar e pintar um pouco. Pra mim, o hobby não é só um hobby, né? Mas é uma terapia também. Você tá lá todo estressado, você senta pra pintar, você acaba relaxando. E eu acho que você ter suas coisas bem dispostas, primeiro que te ajuda a manter o material mais bem cuidado, né? Você deixa as tintas todas expostas, dá uma sacolejada nelas todos os dias pra não decantar todo o material. Você deixa os pincéis arejados, não deixa eles guardados em caixas, não ter um mofo nem nada. Acho bacana você ter um espaço fixo. É, sei que é difícil pra muita gente, principalmente quem mora em cidade grande, que espaço é um grande problema, mas eu acho que sempre que for possível, deixar as coisas, nem que seja pelo menos guardadas num canto mais fácil pra acessar, já é melhor. Mas é bem isso que você tá falando, André. É ideal se puder ter um espaço pra você deixar montada a sua bancada de pintura legal, mas é como o Silvio falou, ele não é fundamental, porque muita gente realmente não tem esse espaço e não deve se deixar intimidar por isso. Você pode sim botar teu kit de pintura dentro de uma maleta de pesca, deixar fácil, e aí você pega à noite, tem um tempinho, abre, monta o seu setup rapidinho, pinta uma hora, duas, e depois guarda do mesmo jeito para não ter que ficar ouvindo aluguel da esposa, da mãe, da namorada, de quem quer que seja. Fala aí, Monte. Dá para você assim, ó. Eu criei um ambiente como eu considero ideal, porque eu tenho um sério problema de conseguir ficar sentado em um lugar que não considere ele confortável. Eu tenho uma poltrona, tipo aquelas do papai, sabe, com os braços altos, e eu criei simplesmente assim uma prancha de madeira que eu coloco em cima, puxo a luminária, trabalho. Quando eu tenho que sair correndo, não tenho tempo de guardar, eu simplesmente pego aquela prancha, ela é exatamente do tamanho de um espaço que eu reservei no guarda-roupa. Simplesmente abro o guarda-roupa, coloco tudo do jeito que tava ali dentro, fecho e vou embora fazer outra coisa. Não. Quando eu quero voltar, eu abro o guarda-roupa, tiro, coloco e volto a trabalhar. Tá entendendo? Foi a maneira que eu achei de ter acesso fácil. Então, o resumo da ópera aí é: espaço não é o problema. E, aliás, eu ia até comentar quantas fotos de miniatura a gente não viu que o cara bota ali na frente do teclado da mesa do computador dele. Então, espaço não é um problema, não precisa de habilidade, tem que querer começar. A gente falou, Silvão, você falou pincel, etc. Quer falar um pouquinho, Estevão, do tipo de pincel que a gente costuma usar? Assim, uma das grandes perguntas que a maioria dos iniciantes coloca pra gente aí no fórum, através dos blogs, das formas de contato que a gente tem, é qual pincel que eu uso? Existem boas alternativas no mercado nacional, você não precisa usar o pincel importado. Mas assim, um consenso que parece haver entre pintores de miniatura, e eu sou partidário dessa opinião, é que você tem que usar pincel de pelo natural. Os pincéis de pelo sintético não são bons para pintura de miniatura, eles não conseguem manter a ponta por muito tempo, coisa que com pincel de cerda natural a gente consegue. E aí tem os pincéis com as cerdas da Kolinsky, eu acho que chama, né? Uma marca famosa aí que produz esses pelos. A própria Tigre. É que... segue. Tigre tem uma linha de pincel com esses pelos Kolinsky. Eu acho que Kolinsky é a fábrica. A Kolinsky aí, então. é uma fabricante. O pelo é Marta, o nome do bichinho. Sim. Que dá o pelo pro... A Kolinsky é uma marca. Ou seja, assim, a Tigre tem um pelo... Também. É também? É um bicho também. Graças ao Google, acabei de ver ele aqui, ó. Você tem a Marta, pelo de Marta, você tem o pelo de Kolinsky. E aqui a gente tem aquela opção da Tigre, que é o... Eu acho que é a opção mais barata e mais fácil de se encontrar. E aí você tem as marcas importadas, né? Que aí você tem uma gama muito, muito maior de estilos de pincel, né? Mas é isso, dá para comprar um pincel nacional de qualidade sem gastar os tubos. Procure por pincel com cerdas naturais. Qual o tamanho de pincel, Estevão? Eu costumo recomendar que o cara tente comprar três tamanhos, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, que vai te dar aí um tamanho da cerda, um afilamento do pincel, que vai te permitir fazer desde a camada base da tinta até as sombras com wash, fazer highlight e tudo mais. O grande segredo do pincel é esse, a cerda do pincel, pelo do pincel natural. Fala, Monte. Falaram da Tigre, também tem a Keramik, que também é relativamente fácil de achar, normalmente nas casas de material mais artístico, que é o que eu tenho usado ultimamente. Na minha última ida a Porto Alegre, o Montanha recomendou esses pincéis pra mim, eu comprei vários da Keramik, eu fiquei bem feliz com o resultado, viu? Eu tô mais feliz do que com os da Tigre. Eu nunca vi essa marca, não. Eu também nunca vi. Agora, se você quiser um pincel hardcore, quando você tiver evoluído mais, você vai pra marca, pra Winsor Newton ou Rafael. Agora, só fazer um comentário aí à parte, talvez deixe vocês de queixo caído. Estevão, eu só tô usando ultimamente pincel 3 e 2, cara. É, né? Acredite ou não, eu não uso mais pincel pequeno, cara. Não, eu também não, mas assim, pra fazer detalhes muito pequenos, mas algumas linhas dizer, de highlight bem finas. O Grivô usa acho que só o 2 e de vez em quando um, muito raramente. Eu só tô usando mesmo pra coisa muito pequena, eu tô usando o pincel maior mesmo, cara. Mas é importante manter a ponta. É, exatamente. A ponta do pincel. Exatamente. O pincel bom, acho que vale até falar, um pincel muito bom ou um pincel que você julgue bom, ele precisa segurar bem a tinta, a primeira coisa. Ele precisa manter a forma dele enquanto você passa, você dá a pincelada. Ele não pode dar aquela espalhada, aquela arreganhada, assim. Claro, se você fizer força, qualquer pincel vai estragar, mas a ideia é que ele consiga carregar o máximo de tinta possível com ele e manter a forma e ser uniforme, né? Então, é isso que você vai buscar num bom pincel. Agora, se você só tem acesso a pincel sintético, não tem problema. Começa com pincel sintético. Eu cansei de usar pincel sintético na minha vida e não deixei de pintar também. Só pra fazer um parênteses aqui, hoje a gente falando de pincel, só pro ouvinte ter uma ideia, né? Um pincel top de linha hoje é acima de R$30 o pincel, né? É um investimento caro. Então, eu acho Exato. Que começar por um Tigre, você vai comprar com R$30, você vai comprar uns 3, 4, até 5 pincéis. Eu uso, você está falando de tamanho de pincel, eu sou o tamanho 0 e 1. O 0 para fazer algum detalhe ou para ter um controle maior no traçado, mas assim, começando a fazer conta, R$20, R$30, você já está com um pincel bom para trabalhar, para brincar, assim, né? Um início. Depois você vai investir, você vai conseguir comprar pincel mais caro, aí você vai gastar dinheiro. Mas no começo, com R$20, R$30, você já está bem servido. É isso aí, vamos falar de tinta, porque tinta também é um outro capítulo à parte, né? É um tabu bem grande também. É. Também é um tabu bem grande. Vamos lá, o que a gente costuma utilizar, o que eu costumo utilizar e que eu saiba a grande maioria dos pintores de miniatura costumam usar é tinta acrílica à base de água. O grande lance da tinta para miniatura, e a gente até pode falar um pouquinho das marcas que a gente utiliza, é que elas são com uma pigmentação muito forte se comparada a outras tintas acrílicas à base de água também. O que eu costumo usar aqui é GW, que é da Games Workshop mesmo, que é muito boa. Se tem toda a questão do pote, não pote, etc, mas a tinta em si é muito boa. Eu uso Vallejo também, que é uma marca bem legal. Tem várias linhas da Vallejo, tem Game Color, tem Model Color, etc, etc, etc. Uma que eu comecei a usar recentemente é aquela Fórmula P3 da Privateer Press. Uma tinta muito, muito boa, que dá uma ajudada na pintura também, bem legal, porque a pigmentação, a diferenciação é que a pigmentação dela é líquida, diferente das outras. Mas acho que a gente nem precisa entrar nessa questão de detalhe. Não, mas aí que tá, Marcos. Uma coisa que eu ia falar é isso. Porque o iniciante sempre pergunta também. Pô, mas que tinta eu vou usar? Posso usar essas tintas nacionais? A resposta é pode. Deve pode. Usar a tinta nacional? Não. Por quê? Porque a tinta nacional, o cara que tá começando, a tinta nacional tem um problema, não é bem um problema, mas é uma característica dela, que em comparação com as tintas importadas, feitas especialmente formuladas para pintar miniatura, é que a nossa tinta nacional, e aí eu tô falando das marcas Acrylex, Decorfix, a tinta acrílica de modo geral, a Gato Preto acho que ela é só óleo, a Decorfix e a Acrylex tem a linha acrílica. Tem acrílica também. Bom, então, as nossas tintas nacionais, elas têm pouca pigmentação. Ou seja, ela tem pouca partícula de cor em suspensão ali naquele diluente para fins da pintura. Isso acarreta o quê? Acarreta que na hora que você está pintando a miniatura, você não tem com a tinta nacional o mesmo poder de cobertura da tinta importada. Você vai ter que fazer mais camadas de tinta para produzir um resultado uniforme. E para o iniciante, é meio difícil fazer esse controle da tinta, controlar certinho a camada, e isso acaba, né, o cara acaba carregando demais de tinta para tentar cobrir o primer, e aí acaba estragando a miniatura, obscurecendo alguns detalhes. Então, assim, dá para pintar com a tinta nacional, existem pintores que têm excelentes resultados com a tinta nacional. Um exemplo que eu gosto de citar sempre é o Normal, o Cristiano, lá de Minas Gerais, que pinta fantasticamente bem usando as tintas Decorfix nacionais, mas não é o mais recomendado para o iniciante. Já que você já está fazendo um investimento caro em miniaturas, invista mais um pouquinho e tente comprar as tintas importadas. Até porque demora para você gastar um tubo de tinta, né? O pessoal fala assim, pô, vou gastar R$15 num tubinho. Cara, eu tenho um tubo aí que durou 2-3 anos, cara. Então, quer dizer, R$15 para um ano é muito pouco, né? Não faz sentido isso aí. É uma economia burra. Eu já vi gente fazendo aquele cálculo, não, porque você paga $5 na garrafinha de tinta da GW, que vem tantos ml, mas você paga não sei quanto, que vem tanto na da Vallejo, não sei o quê. Sinceramente, isso é babaquice, cara, porque no final você tem que achar uma tinta que você gosta e muitas vezes ela vai estragar antes de você terminar o pote. É, ou vai desperdiçar no poder, né? Ah, é, putz, com certeza. Mas tem gente que utiliza tinta esmalte, né? Tem gente que utiliza... Na pintura, eu já vi bastante gente... Quando você entra nas técnicas avançadas, tem gente que começa a fazer bastante mistura de outros materiais, usa pigmento em pó pra fazer efeitos de weathering, né? De desgaste pelo tempo. Envelhecimento. Tem gente que usa... Eu já vi gente usando uma solução de tinta óleo pra chegar num sombreado ou fazer um realce de alguma coisa, um wash. Não se limite ao tipo de tinta, só que a sacada que acho que o Estevão tá querendo transmitir também é, se você compra o que a gente tá sugerindo aqui, uma tinta acrílica à base de água voltada para o modelismo ou para a miniatura, e um pincel que seja de pelo de animal e seja um pouquinho de melhor qualidade, isso te poupa tempo. Que essa é a grande sacada, porque chega uma hora que vai gerar frustração de você não conseguir evoluir a porcaria da pintura. E não é só o tempo, Marcos, é assim, a qualidade do material que você emprega vai refletir diretamente na qualidade do seu resultado final obtido. Principalmente para o iniciante, que não tem tanto controle do pincel, que não tem ainda tanta habilidade. Tudo isso que você falou aí é verdade. Dá para fazer, dá para usar tinta óleo, dá para usar um monte de coisa. Só que aí a gente já tá entrando numa seara de técnicas mais avançadas que o iniciante frequentemente vai acabar se frustrando. Tinta óleo. Eu cheguei de comprar tinta óleo para tentar pintar minhas primeiras miniaturas e a droga da tinta não secava. E ninguém tinha me falado que tinta óleo não secava, né? Fala aí, Monte, o que você ia falar? A gente tem que ser sincero também. Tu vai gastar uma grana comprando a miniatura. Investe um pouco e compra um material de qualidade pra te ter um resultado um pouco melhor. Ser econômico na tinta e no pincel... É, exatamente. Não é muito inteligente. Cara, não fica miguelando tinta também não, cara. Não fica tentando pegar a rebarba de tinta... É, reviver a tinta que secou. Cara, isso é tudo perda de tempo, meu. Usa a melhor coisa que você pode fazer é usar a melhor coisa que você tem na mão, meu. E tô falando isso que eu já fiz, muito de... Mas, Marcão, tem uma coisa também que eu acho que é interessante. Eu passei muito tempo, na época que eu trabalhava na Levilha, a ensinar a garota a pintar, a montar a miniatura e tal. E o grande veneno do hobby é a frustração, né? Você olhar pra coisa e você ver que não progride, que não vai pra frente, é muito ruim, é o principal ponto de abandono, né? Se você pintar mal, mas você vê que, pô, pintei mal, mas eu consegui fazer o detalhe da arma. Pintei mal, mas eu tô fazendo o cabelo. Pintei mal, mas eu dei o highlight na armadura. Eu acho que vai chegar um ponto onde você fala assim, pô, tô feliz. Agora, você tem um material que não funciona, cara, é uma coisa que eu falo, pô, só pinta a miniatura com uma brocha de 10 centímetros largo de pincel, você não vai conseguir nunca. Então, eu acho que para evitar essa frustração, o investimento que você faz numa peça hoje, numa miniatura, numa caixa, comparado com o investimento que você vai fazer em tinta e pincel, não é nem um terço do preço. A grana que custa uma caixa de miniatura e a grana que você gasta num starter set de pintura não justifica. A gente concordou que tinta e pincel são o material mínimo necessário para poder começar a pintar sua miniatura. A pergunta fica o seguinte: que mais que a gente precisa para poder começar? Eu ouvi tipo pincel, tinta, a gente já falou um pouquinho dos dois. O básico é esse, pincel e tinta. E um copo de água, né? Você bota em cima da televisão. Dois copos de água para lavar o pincel. Você bota em cima da televisão, espera o padre abençoar e toca para frente, não é isso? água abençoada. Essa questão do copo d'água, um de vocês me deu uma dica uma vez que eu acho importante compartilhar. Use sempre dois copos para limpar o pincel. Um para limpar o das tintas metálicas e um para limpar o das tintas normais. Porque as metálicas têm aqueles pigmentos todos diferentes, sofisticados, etc. E elas soltam um resíduo diferente na água que se mistura com a outra. Fica estranho, o pincel não fica legal. É sempre bom separar a limpeza dos dois. É muito legal você... Mais uma vez, citando o mestre Griveaux, ele chega ao ponto de usar pincéis diferentes para as tintas. Eu também. As metálicas ele usa um, as outras ele usa outro. Eu faço a mesma coisa. É muito legal você pintar... Você tá lá pintando a sua cor sólida lá, de repente você olha contra a luz, tem um brilhinho de purpurina que vem do metálico que você usou do outro pincel. Não, mas então, superada essa questão do material básico, que a gente já falou, né, já dessa pincelada aí sobre o que o cara precisa, vamos começar a falar da pintura propriamente dita. Qual é o primeiro passo para vocês para começar a pintar a miniatura? A caixa de miniatura, a caixa de miniatura chegou para você, o que você vai fazer? Cara, a limpeza é uma parte muito importante, né? Acho que clipar as miniaturas não é... a galera... Faz um ritualzinho básico, aguinha com um pouco de sabão pra tirar aquele desmoldante dos sprues que algumas fábricas ainda usam. Eu faço de vez em quando, vou ser bem sincero que eu tenho preguiça de fazer isso em tudo, mas reza a lenda que é importante. Tá, que taque a primeira pedra quem faz a limpeza com água e sabão em todas as miniaturas que já pintou. Exatamente. É bem por mas, aí. Mas a realidade é que... Desculpa te interromper aí, Stream, mas a realidade é que se você evita de fazer isso e você pega um pouco de desmoldante... Eu vou dizer que assim, ó, eu acho que nas metálicas isso é muito importante. Eu tive problema muito com miniatura metálica ou desmoldante. Resina mas... também. É, resina. Mas plástico normalmente não, né? Ele pega bem a... Que o que acontece, só pra você entender, pra vocês aí... Ouvintes. Pra vocês entenderem, é que quando você, vamos supor, você pintou a sua miniatura, você terminou ela, você envernizou, só que aí ela fica com uma área que pode ficar sensível e se dá uma batidinha em alguma coisa, ela já quebra e aí vai, com perdão da uma palavra, vai cagar toda a pintura por causa de uma areazinha ali que não ficou bem aderida à própria miniatura. Então é por isso que todo mundo sugere, a gente tende a seguir isso, dar uma lavadinha rápida, literalmente você pegar uma aguinha com detergente ali, joga em cima, se tiver uma escovadinha, alguma coisa, dá uma escovadinha ali e um abraço, e enxágua e pronto, segue pra frente, não precisa gastar horas, não é nada moroso não. Porque eu tenho um Tupperware que eu comprei no supermercado, 3 litros d'água, uma colherzinha de detergente. Eu mergulho o spru, dou uma chacoalhada nele pra fazer um pouco de espuma, lavo em água corrente e acabou. Faço isso com osso de plástico. Metal, eu primeiro dou uma limada pra tirar alguma coisa, depois passar uma escova com água pra me lavar e é só. Acho que a parte mais importante da limpeza da peça não é nem essa limpeza de resíduo, etc. É a parte da limpeza das linhas de molde, né? Isso foi uma coisa que eu demorei muito pra aprender. Tem várias miniaturas minhas que eu deixei escapar a linha de molde porque eu tinha preguiça de ficar lixando os cantinhos, de passar estilete naquelas linhas mais agressivas. Mas, meu, isso aqui é uma miniatura bem pintada, bem, bem bacana mesmo, de perto. Tire todas as linhas de molde possível. Geralmente, eu ia dizer assim, ó. Pra quem olha de longe, que é a ideia do tabletop, não faz diferença. Mas a partir do momento que tu pega a mini, tá pintando ela assim, ó, um palmo do teu rosto, começa a olhar as linhas de molde e tu pensa... Puta que pariu, que merda que eu fiz nessa porra. Ô, Monte, eu acho que não é nem pela questão do tabletop, cara. Você já gastou tanta grana na mini, velho. Não tirar a linha de molde. Eu acho que pra mim virou uma parte da montagem dela. Se eu não tirei a linha de molde, eu não tô montando ela direito. Tá, é que assim, ó. Bem lembrado. É que assim, ó. Estranho, a gente tá falando linha de molde. O que é linha de molde? Quando a miniatura é feita na prensa, plástico é injetado, o metal é... inserido lá, o metal branco, o molde ele é bipartido, então em geral vai ficar uns pedaços onde sobrou ou excesso de plástico ou excesso de metal, ou excesso de resina. Isso é o que a gente chama de linha de molde, onde o molde tava dividido. Comumente conhecida como rebarba. É a linha... Não, mas a rebarba é o excesso. A linha de molde é uma linha que a maioria das miniaturas vai ter, porque ela é a linha que marca onde as duas metades do molde se juntam. E aí ali fica um excessozinho do material que foi usado. A rebarba, que a gente chama normalmente, é aquele pedaço de... Era muito comum com miniatura de metal ou miniatura de plástico que o molde já tá gasto, que aí vaza muito material na junção das duas metades do molde e fica um pedacinho que aí você tinha que tirar. Mas via de regra, a maioria das miniaturas vai ter alguma linha de molde. É, e é assim, ó, e é praticamente... literalmente uma linhazinha. Como é que o pessoal faz no momento? Dá pra contar no dedo quem é que tira a linha de molde, hein, cara? Porque eu já vi miniatura... Aqui em Porto Alegre a gente tem um doente mental chamado Alex, que ele se nega a montar qualquer coisa enquanto ele não tirar todas as linhas de molde. Por isso que eu sei, assim, ele pega as minhas miniaturas e tem vontade de tocá-las no lixo. Ele deve adorar porque, montar assim, miniatura com plasma gun, né, cara? Que mais? Falamos aí de limpar a miniatura, falamos de tirar a linha de molde e falamos o que, que é a linha de molde, a rebarba. Que mais? Qual é o próximo passo do processo? Limpa a miniatura, tirada as rebarbas e montada a miniatura, que isso também é importante lembrar. Ai, que cola que eu uso pra montar a miniatura? Super Bonder. Cola via tenaz. De regra, em geral. Tenaz. Não, tenaz... Pra montar miniatura, ideal usar Super Bonder. Se você tá montando miniaturas de plástico e você tem acesso à cola pra modelos de plástico, aí ela é ideal. Por quê? Esse tipo de cola, quando você usa na miniatura, ela derrete um pouquinho de cada parte que você tá colando e faz uma junção mais duradoura ali do que o Super Bonder faz. Só tem que avisar. Não é mais duradoura. Ela literalmente derrete. Ela cementa, né? Exatamente. Ela cola. Pra tu desmontar isso, vai ser muito difícil. E vai ficar uma traga, né? É, isso vai pegando com jeito. Só pra ajudar um pouquinho, se alguém quiser procurar por uma marca, eu sei que a gente não já tá falando de jabá, mas eu imagino que vocês também usam. Eu uso muito a Revel, que chama Contacta Professional. Revel Contacta com... Exatamente. Ponta agulha, exatamente, que se chama aqui, né? É uma azulzinha que fica inclinadinha. Essa que a maioria das pessoas usam. É ótimo. E, cara, é outra coisa que você compra uma vez e dura anos. Eu tenho uma há uns 3 anos, Eu tenho uma aqui que eu ainda comprei no Brasil, cara, que eu ainda uso. Tem 4 tipos de cola que eu costumo usar, né? Tem a Super Bonder, que é essa cola que muita gente usa, seca rápido. Tem a Araldite, né? Que é aquela que você mistura o componente endurecedor e o componente de cola, que eu uso para umas peças mais pesadas. E que é ótimo para usar para materiais diferentes. Se você quer colar um metal com plástico, a Araldite funciona bem. Exatamente, é. Aí tem essa cola plástica, né, que é essa aí da Revel, que você usa, que eu também uso, que todo mundo usa. E eu uso cola branca, cara. Cola tenaz eu uso pra colar as peças que são de acrílico transparente, que se você for fazer isso com cola Super Bonder, deixa o plástico esbranquiçado, né? A Super Bonder eu uso pra isso, e eu uso numa mistura pra fazer, onde eu vou aplicar o decalque numa miniatura, que tem um decalque ou alguma coisa assim, eu misturo uma gota de cola branca com um pouco de água, 3 gotas de água com uma de cola, pra molhar onde eu vou aplicar o decal, aplico o decal e aí ele dá uma fixada melhor. Tem produto específico para isso, mas se você quiser usar 3 gotas de água de cola branca, funciona do mesmo jeito. E também tem para você colocar, eu pelo menos faço isso, se você quer colocar areia na base da miniatura, eu normalmente faço uma mistura de água com cola tenaz. Cola branca tem água. E Então é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 2A, a primeira parte do episódio sobre pintura, pintura 101. Ou pintura 101. O pessoal falou bastante sobre técnica, material. A gente vai, daqui duas semanas, a gente vai falar mais sobre isso. É, lembrar isso, que o próximo episódio vai ao ar daqui a duas semanas, com a segunda metade desse papo, falando um pouquinho sobre pintura. A gente queria estrear aqui a sessão de leitura de e-mails e comentários no Facebook. A gente teve um total até agora de vastos 2 e-mails, mas os 2 e-mails foram preciosos. Isso é importante pra gente ouvir o feedback de vocês. A gente vai melhorar esse formato com o qual a gente está experimentando à medida que a gente for ouvindo as sugestões de vocês. A gente também recebeu alguns comentários no Facebook, não vou dizer vários, porque não foi tanto assim. A gente, antes de começar a ler, é claro, a gente quer agradecer vocês pelos comentários. Vamos começar com o quê, Marcos? Lê um e-mail aí primeiro. Lê o nosso primeiro e-mail. Isso, o primeiro e-mail foi do Fábio, como diria o pessoal, né? Campinas, 24 anos, estudante. Na verdade, o Fábio é o Francisco Fábio, né? Então, Fábio Oliveira. Fantástico, estava faltando vocês na nossa vida dos modelistas e da galera do Warhammer 40K. Somos um grupo de Warhammer 40K em Fortaleza, viciados em pintar e jogar. Temos um jogador que joga Warhammer 40K há 20 anos. É o Érico Távora. Ele joga de Imperial Guard. Me chamo Fábio e sou fascinado por Tyranids. Abraço e vida longa ao Papo de Mesa. Pô, cara, brigadão, brigadão. Você foi o primeiro e-mail que a gente recebeu no mailbox do Papo de Mesa. Fábio, um abração enorme, um beijão no coração do pessoal aí de Fortaleza. Continue escutando que a gente vai tentar dar o máximo de informação que você, de maneira que vocês gostam. E esse cara aí que ele tá comentando, o Érico, mandar um abraço pra ele. Eu conheço ele de fama, Marcos. Ele era parceiraço de jogo do JM, do João Marcelo, que era lá de Fortaleza também, eles começaram juntos no hobby aí, salvo engano, e é um cara que realmente tá aí no hobby faz séculos. Um abraço aí pra ele e pro JM. Deixa eu ler um comentário então aqui, pra gente não esgotar nossos e-mails de cara, senão a gente vai acabar ficando sem. O primeiro comentário que a gente teve na página do Papo de Mesa no Facebook foi do Vitor, o Vitor Kenner, lá no Fórum Brasil. Ele é o Void BR, e ele é membro lá do Clube Gaúcho de Wargames no Sul. Ele mandou aqui, ó: acabei de ouvir e tá bem bacana. Valeu, Vitor. O Vitor até já participou de uma gravação com a gente. Muito em breve ele tá dando o ar da graça aqui no podcast. Deixa eu ler mais um, cara. A gente tem 2 e-mails. Tá tem bom, mais comentário bala, aqui. Manda bala nos comentários, aí eu leio o e-mail no final. O Luiz Enéas Guarita, né? O Enéas lá de São Paulo, do CPW, amigo nosso também, deixou um recado aqui. E vamos frisar que o recado do Enéas é importante, porque o Enéas é um cara que nem o Lustosa, ele desce a lenha quando não gosta, né? Então, como elogiou, eu vou ler aqui, porque realmente ele deve ter gostado. Colocou aqui: galera, achei excelente o podcast. Me fez viajar no tempo para quando comecei esse hobby maluco. Sei que esse é o primeiro podcast que vocês soltam, mas seguem minhas críticas e elogios. Muito bem editado, não há momentos de dead air. Os sons estão muito bem inseridos, mas achei eles muito recorrentes. Acho mais legal usar para dividir sessões do podcast. Criar sessões separadas por jogos, 40K, Fantasy, Flames of War, ou por assunto, lançamentos, novidades, Battle Reports ou algo assim. Ao invés de sessões, dedicar alguns casts para alguns jogos específicos e gravar com convidados além dos hosts principais. Fico no aguardo dos próximos e que tenha vida longa e durável. É isso aí. O feedback do... Se vocês repararem no episódio 2, Enéas, se você reparar, a gente levou em consideração seu feedback. Eu acho que a gente já, de um podcast pro outro, a gente aprimorou muito e espero que esteja mais do agrado de vocês ainda. E o lance que ele fala dos hosts é isso. O primeiro episódio, porque esse comentário dele foi logo que a gente publicou a primeira parte do primeiro episódio. O primeiro episódio a gente gravou com o Monte foi o nosso convidado. E era mesmo pra gente testar o formato, mas a ideia é essa, é trazer sempre convidados, sempre que a gente for falar de um assunto o qual a gente não domina, a gente quer se socorrer nos amigos que dominam, que, por exemplo, o próprio Flames of War, desde o começo a gente falou que a hora que a gente for gravar um programa de Flames of War, a gente vai chamar o Enéas, que ele é um cara que tá manjando pra caramba do jogo. Mais algum comentário que a gente queira trazer? O Francisco Fábio, que eu acho que é o Fábio que mandou esse e-mail pra gente, também comentou aqui, né, perguntando quando está disponível. A turma do grupo Warhammer 40K Fortaleza aprovou o podcast, estamos na espera. Então, respondendo de novo ao Fábio, falando aí para os ouvintes, é isso. A nossa periodicidade vai ser um episódio novo publicado toda terça-feira, nesse esquema de semana sim, semana não. Então, a gente vai ter aí, em média, 2 episódios por mês. É, assinem o feed, que o feed está funcionando. A gente também habilitou no iTunes, mas o iTunes não está redondinho. Então, se você não achar o segundo episódio aí no iTunes, ou o terceiro episódio, eu ainda preciso dar uma mexida nessa parte aí. Mas o feed tá funcionando, fica atento no blog e na fanpage do Facebook. A gente teve comentários também no fórum Warhammer Brasil. Mas lê aí o outro e-mail que a gente tem, enquanto eu pego aqui os comentários lá do fórum. O outro e-mail que a gente tem é do Fabrício Ferreira, arquiteto, 36 anos, Rio de Janeiro. Já mandou direitinho no formato que a gente queria. Bicho, valeu. Fabrício é irmãozão nosso do Rio de Janeiro. Pô, a gente já se conhece há bastante tempo também, é o grande responsável aí desse relacionamento Rio-São Paulo, mas vamos lá. Grandes amigos, Marcos e Estevão. Lágrimas caíram dos meus olhos ao ouvir o podcast de vocês. Muito bom lembrar do início do nosso fórum. Só um comentário, não é de vocês não, é nosso, hein, Fabrício? É nosso, hein? Não é só meu e do Estevão, não. A gente tá fazendo pra vocês. Mando esse e-mail pra deixar registrado que a Mafia Warhammer libera o uso dos nomes Torneio de Verão e Torneio de Inverno pelo Clube Gaúcho de Wargame. Parabéns e continue com o programa. Legal, valeu, Bicho. Pô, Bicho é outro que mora no nosso coração, hein? Pois é, e putz, fiquei felizaço com o comentário do Bicho. O Bicho veio conversar com a gente também, mandou mensagem pelo Face dizendo que achou legal. E é isso, a proposta desde o início é fazer algo que seja legal pra gente, é claro, porque a gente tem que curtir o que a gente tá fazendo. Mas retomar esse diálogo, a gente tem muita saudade, porque a vida acaba afastando a gente, né? É óbvio que hoje a gente não tem mais o mesmo tempo de 10 anos atrás, quando a gente começou nesse hobby, mas os laços de amizade continuam e a gente lembra de vocês a todo momento, sempre tem as histórias insólitas, e a gente vai se falando. Legal, obrigado, e aparece. Eu achei aqui, Marcos, os comentários que a gente teve. De modo geral, tá falando que gostou. Mandar aqui, então, um abraço pro Ciron, lá de Belo Horizonte, pro Elendil, de São Paulo, pro Ito. O Ito não tem a localização dele aqui no fórum preenchida ainda. Pro Hades, a galera comentou bastante. O Ito colocou aqui, né? Boa iniciativa. Em alguns momentos tive vontade de entrar na conversa, principalmente na área que mais entendo, o RPG. Aguardo os próximos episódios. Que eu acho que é algo, eu falo, né? Eu acho que é um bom sinal, né, Marcos? Que a gente tá fazendo algo legal, se o cara tá ficando com essa vontade. Verdade. O Normal também colocou isso num comentário. Ele falou, várias horas eu queria pular na conversa e poder responder. É legal. Um abraço então, pro Normal aí também, que deixou o comentário. É, que é isso, é um papo informal. Então a gente acaba se envolvendo e tal, e de repente vocês não concordam com alguma coisa, ou a gente falou alguma bobeira. É isso, não fiquem com vergonha, não fiquem intimidados, mandem um e-mail pra gente, mandem um comentário, a gente lê, a gente discute aqui. Um outro que falou aqui, ó, o Hades, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, deixou a mensagem, muito bom, deu pra rir um bocado e aprender coisas novas. O único defeito foi ter começado falando mal de Cavaleiros do Zodíaco, isso é imperdoável, e deu uma risadinha aqui. Isso aí é você que falou mal. Não, mas o lance do Cavaleiros do Zodíaco é isso, cara, eu realmente não gosto, eu acho um desenho fraco, chato pra caramba e mega homoerótico. No dia que a gente gravou o podcast, eu não lembrei, mas depois eu lembrei. Tem um episódio, a galera sacaneia isso muito na internet. Qual que é o nome do carinha lá de roupa rosa, Marcos? Você que o é fanzato? Shun, Cavaleiro de Andrômeda. Pois é, o episódio que tá um cara, deve ser um outro Cavaleiro do Zodíaco, deitado no chão, parece que tá com frio. E aí esse Shun vem por cima e encoxa ele pra disque esquentar o cara, meu. Ah, cara, é demais, meu. Não dá. Outro que deixou um comentário aqui também foi o Mordecai, né? Que também já gravou com a gente. Já gravou com a gente aqui. Um abraço pra ele. Aí, gostei muito do podcast, concordo com a opinião sobre Cavaleiros do Zodíaco. Olha, ó, tá vendo? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É igual o gosto, cara. Mas ele é caso teu, cara. Esse aí não conta, né? Não, é questão de gosto, cara. É que cara, vocês ficam com ciúmes aí do relacionamento, não, dos Cavaleiros do Zodíaco. Não, mas é igual eu falo, é igual essa galera que polemiza entre Fantasy e 40K. Ah, o Fantasy é melhor, ah, o 40K é melhor. É gosto, cara. Tem o cara que vai gostar mais de 40K, tem o cara que vai gostar mais de Fantasy, Cavaleiros do Zodíaco. Tem quem gosta, tem quem não gosta. O Marcos continua aqui dizendo, né, o Mordecai. Agora, infelizmente, eu e mais uma renca não concordamos que o Fantasy está morto. Pelo contrário, está bem vivo e me arrisco a dizer que mais atuante do que o 40K. Veja pelo número de torneios e número de jogadores nos torneios do Boss. Ok, isso é em São Paulo, mas mesmo assim, número de atuantes, acho que dá mais que 40K. Ainda, a 8ª edição é do caralho. A GW errou um pouco a mão na hora de organizar os livros velhos com a 8ª, mas já está ajudando rapidinho com armbooks novos, praticamente a cada 2 meses. O que a GW surpreendeu nisso. Abraços, Marcos, eterno defensor do Fantasy. De novo, eu até respondi isso aqui no fórum, vou responder aqui de novo, porque de repente tem ouvinte aí que não entra no fórum. A gente não diz que o Fantasy tá morto, hein, galera? O Fantasy morreu no Rio Grande do Sul. A galera lá jogava Fantasy e o Monte foi lá e matou o Fantasy porque ele curte 40k. Mas é o... A culpa é do Montanha. A culpa é do Montanha. Mas que o Marcos, o que o Mordecai tá dizendo aqui é verdade. É, o Fantasy tá bem ativo, tem a galera que joga. E como eu disse no programa, tem uma galera que se amarra muito mais no Fantasy porque entende que ele é um jogo mais elegante, mais estratégico do que o próprio 40K. Deixa eu fomentar a Discord aí. Então quero ver o pessoal do 40K provar que tá menos, que tá mais ativo que o pessoal de Fantasy, hein? Fica o desafio aí. Ah, o Hades comentou de novo, depois de ouvir a segunda parte do programa, né? Que até comentei contigo na gravação de ontem. Senti falta apenas de vocês falarem um pouco sobre Malifaux na hora que estavam falando sobre jogos não GW, pois esse é um jogo que tem poucas informações sobre ele na net, em português é praticamente inexistente. Quer falar alguma coisa, Marcos, de Malifaux agora? Rapidinho? Eu falo no episódio que a gente gravou ontem, mas como vai ao ar daqui um tempão, primeiro eu, um dos hosts aqui do Papo de Mesa, eu sou um super entusiasta, eu me amarro nessa dinâmica alternativa de não utilizar dados e sim cartas, e eles estão para lançar a versão 2 das regras, que pelo que eu ouvi até agora, tá tirando um monte de glitch, um monte de problema que tava na versão 1, e que o jogo vai ficar mais dinâmico, mais interessante. Então, vamos sim, vamos ver se a gente consegue salvar um episódio um dia desse pra falar sobre Malifaux, talvez não só sobre Malifaux, vamos ver como é que desenvolve. A gente pode abordar outros jogos assim, menos conhecidos, e claro, falar do Malifaux. E lembrando que tem sim uma galera aí jogando Malifaux aqui no Brasil, o Alex, lá do Clube Gaúcho de Wargames, mandar até um abraço pra ele. Tem mais alguém lá, eu acho que é o Vitor também, o Void aí que a gente já mencionou no programa de hoje, que também estão jogando Malifaux. Então assim, é um jogo que tá começando a pegar por aqui. À medida que a gente for sabendo um pouco mais sobre ele, o Marcos, é claro, já sabe... E a gente volta a falar dele sim aqui, Hades. Pode ficar tranquilo, tá? Pra quem ainda não viu, a gente, quando publicou aí a segunda parte desse episódio, que a gente tá gravando a finalização hoje, que a gente tá terminando, a gente já colocou os episódios disponibilizados também num blog. No programa. Blog, né, cara? No blog, não é um blog, é o blog do Papo de Mesa. O endereço é papodemesapodcast.wordpress.com. A gente setou de uma maneira que você pode ouvir direto do site, você pode fazer o download de lá, ou assinar o feed no seu RSS feed tool preferido. Fica atento, então a gente sempre... O que a gente vai fazer? A gente vai publicar o WordPress, vai ser sempre a base, o principal, a gente publica lá. E de lá a gente compartilha no Facebook e assim por diante. Vamos lembrar então também aí ó, a nossa página do Face, né? Que é www.facebook.com/papodemesapodcast. É isso aí. E o nosso e-mail, que é o papodemesapodcast@gmail.com. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pela audiência e até a próxima. Abração.